Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia, Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Cheguei hoje, sexta-feira da paixão. Um dia muito especial na vida dos cristãos, porque marca a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que Jesus Cristo não deve estar muito satisfeito, não. Ele veio ao mundo, se fez homem, morreu na cruz por nós, e o mundo está do jeito que está. Né? 2015 anos se passaram, a humanidade evoluiu no ponto de vista tecnológico, o homem foi à lua, hoje já se fala por telefone em qualquer lugar do mundo, a gente fala conversando com os outros no telefone, os aviões cada vez maiores, mas no comportamento, no relacionamento humano, o homem não saiu do tempo das cavernas, infelizmente não. Né? A gente vê todos os dias os noticiários de televisão, de cada 10 notícias, 11 são notícia ruim. Matou, estrupou, arrebentou, explodiu, não é assim? Então, vamos hoje fazer... Hoje é um dia de reflexão, pelo menos para mim é. Eu faço uma reflexão na Sexta-feira da Paixão e eu vou fazer uma programação musical hoje toda voltada para esse tema. E eu vou começar trazendo a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, Aparecida do Norte. Já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte, e graça a Nossa Senhora, não lastimo mais a sorte. Falou com fé, não lastimou mais a sorte, já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte. Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte e beijei o pé da santa na Aparecida do Norte. Falou com fé, na Aparecida do Norte, eu subi toda a ladeira sem carência de transporte. Não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte, tenho fé em Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Falou com fé, na Aparecida do Norte, não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte. Padroeira do Brasil, Aparecida do Norte, eu também sou brasileiro, sou um caboclo de suporte. Falou com fé, sou caboclo de suporte, padroeira do Brasil, Aparecida do Norte. Todo meado do ano, enquanto não chega a morte, vou fazer minha visita na Aparecida do Norte. Falou com fé, na Aparecida do Norte, todo meado do ano, enquanto não chega a morte. Tonico e Tinoco, Aparecida do Norte, é pro Jadson Santos, produtor e redator. Só faltou colocar onde é que ele mora, né? Ele chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Jadson, seja muito bem-vindo. Ela deu um novo rumo à sua carreira, ela ficou famosa no mundo inteiro com seu sucesso Chorando Se Foi.

é coromandelense esparramado pra esse mundo velho afora. Todo lugar que eu vou, eu acho gente de Coromandel. É, eu me lembro uma vez que eu fui em São Félix do Xingu, é longe, é lá no meio da Amazônia, quando gritaram o meu nome lá. E com vocês, direto da Rádio Nacional de Brasília, da Rádio Nacional da Amazônia, Cleiton Aguiar, que eu fui subir na escada, assim, aquela multidão na praça, uma pessoa debaixo da escada gritou para mim assim, Cleiton, eu sou fulano de tal, sou lá de Coromandel. Eu falei, não é possível até aqui. Valderi e Misael, Encontro Divino. Exemplo divino que temos para lidar. Quando era feito de brigas, discórdias, intrigas, nosso lar, havia sempre um motivo para uma queixa de dor. E os nossos filhos choravam o mal que passavam por falta de amor. Mas quando as esperanças estavam quase mortas, um novo sol nascia e alguém batia em nossa porta. Era um chamado de Deus que já estava previsto, quando um casal convidou-nos para ir ao encontro de casais com Cristo. Dias inteiros que pareceram segundos. Foi uma graça tão forte que deu-nos a sorte de um novo mundo. As amarguras e dores ficaram todas pra trás. E hoje cantamos a glória buscando a vitória pra outros casais. Quero te ver feliz, quero ser teu amigo. Abra o teu coração, aperte minha mão e cante comigo. Cristo é a felicidade. Jesus Cristo. Cristo é a felicidade. Jesus Cristo. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é a felicidade. Jesus Cristo. Cristo é a felicidade. Jesus Cristo. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Valderi e Misael, Encontro Divino para o Cássio Alves de Monte Carmelo, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Cássio, um abração para você. Ele está me dizendo que ouve o programa todas as manhãs e escuta também o programa Meu Coró na Super 95 FM lá de Coromandel. Cássio, um abração para você. Você está fazendo parte agora do nosso Facebook do perfil número 2. Viu? Seja muito bem-vindo. Silvio Brito, louvado seja o meu Senhor. Hoje eu senti que o céu pode estar aqui dentro de cada um que conseguir reconhecer que o céu pode estar aqui dentro de cada um e agradecer pelos campos e nas cidades, pelas praças e viadutos, no escuro ou na claridade, pelo nada e pelo tudo, pelos mares e nos desertos, pelo sol e pela chuva, pelo errado ou pelo certo, e por todas as criaturas. Oh, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Pelas plantas e os animais, pelos pobres ou pelos ricos, pelos filhos e pelo pai, pelo átomo e o infinito, pelo sábio ou pelo ligeiro, nas canções que unem versos, pelo grande ou pelo pequeno, e por todo o universo. Oh, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Eu recordei aí uma gravação do Silvio Brito, Louvado Seja o Meu Senhor. No próximo bloco, Roberto Carlos, Eliane Samuel e Alan e Aladim. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial Sexta-feira da Paixão, nesse dia 3 de abril de 2015. Roberto Carlos, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro

Eliane e Samuel cantaram deles, Aconchego do Pai, pro Prado Puffs de Brasília, que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Realmente os tempos eram outros, né? Eu me lembro que era um silêncio total, né? E tem aquela história de os sinos não tocarem, o que toca são aquelas matracas, né? Passa na rua. É uma cerimônia bonita, em que as ruas são enfeitadas, as pessoas param para fazer um momento de reflexão, né? Hoje é um dia bom para a gente ver o que a gente está fazendo da vida da gente. Hoje em dia é uma correria tão desesperada que parece que o tempo está passando mais rápido. Não é, é porque você não se apercebe. É uma loucura tão grande que você não se apercebe que o tempo está passando, porque, na verdade, a gente esquece que nós temos um tempo muito curto aqui na Terra. É um tempo finito. Hoje tem gente que está chegando a 80, 90, 100 anos. Mas a média de vida do brasileiro até pouco tempo atrás era 50 anos de vida. No meu tempo de menino, quem é aquele velho lá? É o fulano. Quantos anos ele tem? 48, 50, 51. Porque as pessoas morriam nessa faixa de idade. Hoje, com o avanço da medicina, das técnicas, as pessoas foram entendendo que a alimentação é fundamental, melhorar a maneira de se alimentar, e com isso, pessoas de... Eu estou com 65 anos de idade, fiz recentemente agora, e não tomo nenhuma cibalena, graças a Deus. Eu brinco aqui que quando eu der uma sapituca é de uma vez só, porque eu não tenho problema de saúde nenhum, não bebo nenhum tipo de remédio, minha pressão é normal, é tudo normal. Claro que eu faço por onde? Eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo, não uso droga, procuro dormir pelo menos 7, 8 horas por dia, quando dá tempo. Me alimento bem, diminuí bastante a gordura, um pouquinho de óleo só, mais azeite, né, pouco sal, açúcar só no café. E aí a gente vai levando a vida. A gente vai levando a vida e usufruindo. Eu tenho procurado pisar no freio para diminuir as minhas atividades. Não é fácil. Não é fácil porque você faz um nome, as pessoas começam a demandar o seu nome e é difícil você atender aquilo que na verdade você deveria atender, que é a sua família, a sua saúde, né? Mas que é uma coisa, hoje em dia a humanidade perdeu a noção e está correndo desesperadamente, é verdade. E esqueceu-se, inclusive, de uma coisa que é muito importante, que é a família. E eu vou trazer o Alan e o Aladim para eles cantarem a música do Padre Zezinho, Oração pela Família. A família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece de mim saber onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, e a minha também. Alô, Aladim, oração pela família. Eu vou tomar um cafezinho e volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma das coisas que eu me lembro que era assim diferente na Sexta-feira da Paixão, primeiro é o seguinte: ninguém comia carne, né? Isso era todo mundo respeitava esse dogma de não comer carne. E os bares fechavam, mas tinham sempre aqueles comerciantes que gostavam mais de dinheiro e aqueles usuários que não admitiam ficar sem beber. Então o que eles faziam? Eles fechavam a porta da frente do bar e abria a porta dos fundos, e as pessoas entravam e ficavam lá dentro com as portas fechadas. Dentro da minha turma, nós éramos uma turma de amigos, tínhamos lá o quê? Uns 15, 20 amigos, mais ou menos, né? Eu era o caçulinha deles, eu era o mais novo, e tinha alguns que não respeitavam, mas eu, a minha mãe era muito religiosa, meu pai também e tal, então a gente tinha esse freio. A gente ficava esperando, a gente não entrava no embalo não, só depois que passasse da meia-noite. Aí já era o sábado da Aleluia e o pau cantava, né? Mas tinha isso também, as pessoas respeitavam muito essa data. Programa Cleiton Aguiar, especial de Sexta-feira da Paixão. Essa música aqui provavelmente você nunca ouviu no rádio. André Andrade, Milagre Acontecido. Aconteceu há muitos anos passado, pra muitas partes do mundo este caos foi contado, de uma pobre velhinha que vivia num povoado. A pobre velha vivia à custa do pão ganhado, mas de quem ela ganhava? Deus lhe faça abençoado. E a velha vivia ali assim muito tempo. Não tinha ali quem fizesse pra coitado seu sustento. Vivia só de pedir num grande padecimento. Mas de quem ela ganhava, dava o agradecimento. Mas era um Deus lhe pague, que era o seu pagamento. Açougueiro ignorou-se, seu dinheiro não me convém. Você fala, Deus lhe pague, e Deus não paga ninguém. Com este seu pagamento, nunca recebi um vintém. Vou escrever num papel, se você perder de tempo. O peso de um Deus lhe pague, tu leva em carne também. Pobre velha coitada, a proposta consentiu. Encheu o prato da balança e o papel se não subiu. O açougueiro arrepiou-se e veio arrependimento. Pode buscar todo dia a carne do seu sustento. Com o mesmo Deus lhe pague, recebo por pagamento. André Andrade, Milagre Acontecido. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, Menino de Rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, pede os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, brincar por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Música.

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Muita gente aniversariando hoje, amanhã e depois, sexta, sábado e domingo, dias 3, 4 e 5 de abril. O Adri de Silva Gonçalves, em Paraguaçu, Minas Gerais. O Pimenta Pepper, em Brasília. O Arthur Mix, Gilda Rodrigues. O meu amigo Álvaro Henrique Borges Matias, filho da minha amiga Abadia. O Domingos Arruda, a Glaide Campos, Marcione Barreira de Macedo, Cícero Fernandes, Jéssica Carla, Janete Dornelas, grande cantora de Brasília, Ângela Maria de Bastos, em Itabuna, na Bahia, Edilson Roseira, o meu amigo Eliovaldo Ferreira, em Braslândia, no Distrito Federal, Claudinei Botelho Batista, Lino Habib, o grande músico de Brasília, Evandro Barcelos, Iralídia Ocegueda, Sérgio Luiz, Eduardo Fernandes, o Ramon do Léo, a Lidiane dos Santos, Júnior Alves Santos, Ju Dias, Mel Moraes Nascimento, Heloísa de Paula, Mariana Silva, Luana Oliveira, minha conterrânea Maria Dalcide Araújo Matias Honorato, o Flávio Pinheiro, o grande comunicador Lucas Seixas, da Rádio Nacional, Vanusa Lima, Rogério Arcanjo Eleutério, o meu amigo Dedé Rori Solano, a Maria Antônia, administradora do Gama do Distrito Federal, Cássia Menezes, Etelvina Gilmar, Laura Cristina, Bruno Cristiano, Josefa Cleide Santos, Adriane Gomes Davi, Pedrinho Alegria, cantor Pitanga, Marisete Januário Souza, Gilvan Sobral e o cantor Carlos Valério. E é claro, você, que eu não estava sabendo, mas vou incluí-lo nessa oração, pedindo a Deus que lhe dê muita paz, muita luz, muita saúde a todos os aniversariantes de hoje. A minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 97, Deus, o Senhor do Mundo. Salmo 97. O Senhor Deus é rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor, Deus Altíssimo, tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. Márcia Ferreira, Salmo 97, Deus, o Senhor do Mundo. Eu vou atender o pedido da Maria Pereira, mais conhecida por Zina, em Rio de Contas, da Bahia. Ela pediu e vai ouvir. O criador de sucessos é Edelson Moura. A ti, meu Deus. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A

famosa coroa de espinhos. E assim no alto do negro calvário em que seu fadário consumado, na cruz de madeira, em frente dos seus, o Filho de Deus foi crucificado. Mas nos mostra o mundo que foi tudo em vão, o que ele sofreu para nos redimir. Pois em toda parte que a gente passa, sempre tem Judas para nos trair. Relembrando Goiás, Joaquim Manuel, Marte do Calvário para os meus conterrâneos de Coromandel. Essa aqui é exclusividade do programa Cleiton Aguiar. Ninguém tem essa música. Cantor e compositor goiano Antônio Vitor, Mulher Negra. Que seria do dia se não fosse a noite, com seu manto negro, com sua magia. O sol é tão lindo com seus raios loiros, mas a noite é bela, é toda poesia. E essa cor da pele, essa noite escura, você, mulher negra, é toda ternura. Você tem histórias através dos séculos, e essa cor da história traz os seus reflexos. E esse sangue afro que corre nas veias te faz mais bonita, pulsa o coração. Carnaval e samba, ritmo e tempero, você, mulher negra, é toda paixão. Senhora Aparecida, Santa Padroeira, mulher brasileira, mãe desta nação. Glória, Ruth, Chica, Zezé, Clementina, eternas meninas, raça e emoção. E essa vida amarga que se faz mais doce, com sua palavra que é como se fosse receita de vida, de amor e verdade. Negra o seu nome, hoje é liberdade. E esse sangue afro que corre nas veias te faz mais bonita, pulsa o coração. Carnaval e samba, ritmo e tempero, você, mulher negra, é toda paixão. Senhora Aparecida, Santa Padroeira, mulher brasileira, mãe desta nação. Glória, Ruth, Chica, Zezé, Clementina, eternas meninas, raça e emoção. E essa vida amarga que se faz mais doce, com sua palavra que é como se fosse receita de vida, de amor e verdade. Negra o seu nome, hoje é liberdade. E esse sangue afro que corre nas veias te faz mais bonita, pulsa o coração. Carnaval e samba, ritmo e tempero, você, mulher negra, é toda paixão. E esse sangue afro que corre nas veias te faz mais bonita, pulsa o coração. Carnaval e samba, ritmo e tempero, você, mulher negra, é toda paixão. Antônio Vitor, Mulher Negra. Essa música tem uma particularidade que o Chico Rei Paraná quiser gravar, o Leonardo quis gravar e o Antônio Vitor não deixou. Ele disse que só quem pode gravar essa música é o Roberto Carlos. Como ele não conseguiu, tá lá. O próprio Antônio Vitor gravou, né? Eu vou tomar só um cafezinho e volto para a gente fechar o programa de hoje, esse especial de Sexta-feira Santa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Você que me acompanha no rádio pode me assistir também no horário nobre em rede nacional pela Rede Brasil de televisão às 10 horas da noite. Você pode me assistir. Nós já estamos em mais de 200 cidades e mais de 22 capitais. São 24 capitais já com sinal local. Mas você pode me assistir também no canal 1 da TV Oi, no canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Nesse domingo, eu vou conversar com o Dr. Raul Canal. Ele é advogado, ele é escritor, ele é apresentador de televisão, é o homem dos mil instrumentos. Vamos falar de política, ele é político também. Vamos falar uma entrevista super interessante. E tem novidade na Rede Brasil de televisão. O meu amigo Bruno César, todo domingo, às 9:30 da manhã, apresenta Meu Reino Encantado. É um programa de apenas meia hora, mas é uma delícia o programa do Bruno César, viu? Então agora você tem às 9:30 da manhã, o Meu Reino Encantado, e às 10 horas da noite, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da Rede Brasil de televisão. A música é do Roberto Carlos, mas quem vem cantar é o Daniel Nossa Senhora. Com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu doar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Ponha sobre mim suas mãos, ao aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, sua mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Daniel, Nossa Senhora. Outra música que provavelmente você nunca ouviu. Eu não conhecia essa gravação, encontrei na pesquisa, né? Darli e Darleno, Jesus de Nazaré. O Senhor é Rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. Ele demonstrou quando aqui esteve, deixou sua marca para toda a igreja. Ele foi exemplo, claro como a luz. Só Ele é o caminho, Ele é Jesus. O Senhor vem, Ele tem. O Senhor é Rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor é Rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. Se sente sozinho, creio falta fé, buscai e encontrai Jesus de Nazaré. Eu não sei o dia e não sei a hora, estou preparado, pode vir agora. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. O Senhor é Rei de Nazaré. O Senhor vem, bênçãos Ele tem. Ele tem. O Senhor é Jesus de Nazaré. Darley, Darley é no Jesus de Nazaré. E para fechar esse programa de hoje, uma música lindíssima. É uma adaptação do Manuelito Nunes. E antes de tocar a música, eu quero mandar um abraço a cada um de vocês que estão ouvindo o nosso programa. Desejar que vocês tenham um final de semana, uma sexta-feira, um sábado e um domingo, de muita paz, de muitas alegrias. Aqueles que viajaram para visitar a família, né? Eu estou com meu neto aqui em casa, veio passar uns 2 dias com a gente aqui, uma alegria muito grande. Para a gente desfrutar esses momentos, fazendo uma reflexão sobre o que representa a presença de Jesus Cristo na vida de todos nós, né? O que Ele fez para que nós pudéssemos ter uma vida espiritual nesse mundo tão capitalista e tão materialista que nós vivemos hoje, em que às vezes ter vale mais do que ser, né? Quando na verdade o que interessa é o que nós somos, porque as coisas materiais, eu nunca vi nenhum caixão com gaveta, nunca vi ninguém levar dinheiro, talão de cheque, ouro, pedras preciosas, Ferraris, belas mansões, não cabe no caixão, nunca vi, não vai para lá, né? Então é só para refletir. Claro que cada um faz da sua vida o que quiser, porque Deus deu isso para a gente também, o livre-arbítrio da gente decidir o que quer fazer com a vida da gente, né? Para fechar com chave de ouro o programa de hoje, do Duque Dalvan, Rastros na Areia. Esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Passados para guiar os seus passos, eu caminhava a seu lado. De fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Esses rastros são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. E com essa música bonita do Duduque Dalvan, Rastros na Areia,